speed on and on and on. Sei tu vois sans bonheur parfait. Sans chercher à être quelqu'un. Cette vie sabe-se que se deixar. Estes aí, fora do som, longe do que no chão, no fundo do escuridão.